cavatina. Obstruído o caminho da transparência, só me resta reunir os fragmentos do sol nos espelhos e com eles junto ao coração atravessar indiferente a desordem matinal dos mastros. Quanto mais envelheço, mais pueril é a luz, mas essa vai comigo.